Milkshake! Milkshake, a sua mistura cultural. Olá, querido ouvinte do Milkshake. Eu sou Mariana Oliveira e quem está aqui comigo é meu companheiro Desopa. Olá, Mari. Seja bem-vindo, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Desopa e está começando o primeiro Milkshake, a sua mistura cultural. Ao longo de 4 programas, separamos 2 todinhos dedicados ao melhor do mundo do cinema, com várias informações, trilhas sonoras marcantes e uma agenda mensal dos principais lançamentos. E aproveitando o sucesso da estreia de Vingadores Guerra Infinita, uma edição especial sobre as maiores bilheterias da história do cinema. É isso aí, Mari, não para por aí. Nos 2 outros programas restantes, a gente vai mergulhar você no universo musical. Vai rolar muita música, análises e um papo muito bacana sobre a cena musical berlandense. Além de um especialzão sobre os Beatles, em comemoração aos 50 anos do álbum Branco. Não tem desculpa, galera. Cola a orelha no rádio e não desgruda do Milkshake. Boa, Desopa! Agora chega de papo e vamos começar. Nesta primeira edição, a gente vem com um tour pela sétima arte. Disse tudo, Mari. Preparamos um programa que vai encantar quem gosta de filme e afagar os corações cinéfilos. Então pegue sua pipoca que já tá começando. Você está ouvindo... Milkshake! No quadro Cine Brazuca de hoje, Heloísa Rocha e Cássio Lima vêm com um bate-papo quentinho com a produtora e diretora audiovisual Yara Magalhães. Eles conversam sobre o cenário atual no cinema brasileiro. Já o iPod relembra as trilhas sonoras mais marcantes do cinema, com Giovanna Tedeschi e Zilá Carvalho. Caio Roberto e Karen Muniz entram com tudo debatendo o filme recém-lançado Desejo de Matar, relacionando com a nossa atualidade no quadro Mexerico. Não dá pra perder essa, hein? E pra fechar com chave de ouro, a Giovanna e a Heloísa voltam no Se Liga, com os últimos destaques do mundo do cinema. Tá muito lindo, galera! Isso sem falar das curiosidades que rolam durante todo o programa. Então fica ligado que só tá começando. Milkshake! Estão preparados? Porque nós estamos. E pra começar, vamos juntos curtir um papo muito interessante sobre o cinema nacional. Heloísa Rocha e Cássio Lima comandam Cine Brazuca, com a participação da ilustríssima diretora Yara Magalhães. Bora lá curtir! Cine Brazuca. Galera ligada no Milkshake, aqui é Heloísa Rocha. Convido você para viajar comigo pelo cinema brasileiro. Está começando o Cine Brazuca. Na bagagem tem eu e o Cássio Lima. Opa, vamos curtir essa viagem, galera, nessa imperdível locomotiva que são as produções nacionais. Tem informação, curiosidades, desafios de produzir para a tela grande, períodos de crise e de superação, tudo isso agora para você. E hoje vamos falar um pouco sobre a história do cinema no Brasil, que começa no final do século XIX. Somente após 1930 é que surge o cinema falado. Um dos problemas iniciais era a falta de eletricidade nos grandes centros urbanos, que foi resolvida a partir de 1907, o que contribuiu para o aumento das exibições. Só no Rio de Janeiro surgiram 20 salas de cinema. E alguns pesquisadores admitem que o cinema brasileiro nunca conseguiu se firmar como indústria. A dependência de financiamento público também foi encarada como forma de controle, principalmente durante a ditadura militar. Um caminho de idas e vindas, marcado pela resistência. E para conversar um pouco com a gente sobre o assunto, convidamos Yara Magalhães. Ela é formada em odontologia pela Universidade de São Paulo. Em 2007, fez mestrado em comunicação e semiótica pela PUC, também de São Paulo. Yara é professora universitária e pesquisadora em audiovisual. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Faz parte da Associação Cultural Nova Mídia. Em Uberlândia, Yara Magalhães coordenou o curso de produção audiovisual no Centro Universitário do Triângulo, Unitri. Administrou a Casa da Cultura e foi secretária municipal de cultura. Yara, obrigada por atender nosso convite. Bem-vinda ao programa Milkshake. Fique à vontade com o nosso Cine Brazuca. Eu que agradeço, esse milkshake é uma delícia. Gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade da gente poder falar de cinema. o cinema parece que a partir do momento que a gente inventa uma cena, a gente cria uma imagem, a gente inventa um mundo, né? O meu desejo e o desejo de vocês nesse momento é de inventar um jeito de fazer cinema aqui no sertão. Yara, qual foi o período mais marcante na produção de cinema do país? Fase de ouro do cinema brasileiro foi o cinema dos primeiros tempos. Tudo que era produzido era exibido e distribuído. Filmes que eram feitos de manhã, de tarde, para ser exibido de noite. Nessas salas de cinema que vocês se referiram, no Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor, e depois São Paulo, naquela região que a gente chama da Boca, que depois virou a região da Boca. Uma das outras histórias da historiografia, eu acho que a gente tem que se reportar a um cineasta, que é Glauber Rocha, que escreveu um livro que se chama Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, onde ele vai pensar a historiografia do cinema brasileiro diferentemente das fases. Na Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, o Glauber indica pontos, como se fossem vagalumes. E esses pontos clivaram a história, modificaram a história. Então, ele começa em Humberto Mauro. Depois de Humberto Mauro, ele vai pensando esses elementos. Nelson Pereira, e aí nós vamos chegando até os anos 70, né? Em relação ao cenário atual do cinema brasileiro, pode-se dizer que ele está valorizado, que falta valorizar ainda mais, ou infelizmente a gente vive aquela fase ainda de desvalorização? A gente tem que voltar um pouquinho e pensar esse período aí, 2003, 2004, 2005, sob um ponto de vista. Focar nos meios digitais e como isso possibilitou o aumento da produção audiovisual, né? A produção cinematográfica. A história do cinema brasileiro, como vocês mesmos disseram, é assim. Existe uma imagem que a gente pode falar, uma vela. A vela vai apagando, acende de novo. Vai apagando, acende de novo, né? Mas com os meios digitais, nós encontramos um outro gargalo. Mas o gargalo hoje é exibição e distribuição. Então, a gente tem que pensar nas várias fases, nos vários momentos, aonde as pessoas são impedidas, ou entre aspas, ou não podem assistir os filmes, né? Yara, qual a relevância da produção de cinema no contexto político e no cultural? Nossa, eu acho que é uma coisa muito bacana a gente pensar. Cinema enquanto estética e política. Nós vemos uma produção de cinema estética e politicamente importante no Brasil desde os primórdios. O ano de 2017, gente, foi um ano onde a gente pode falar de um hall imenso de filmes de resistência, filmes de intervenção, filmes feitos por novos sujeitos e com novas maneiras de se fazer cinema, novas práticas de se fazer cinema. Esses sujeitos que não são vistos, as mulheres LGBTQIA+, os indígenas, os quilombolas, as periferias, esse pessoal está fazendo cinema e um cinema de altíssima qualidade estética e política. Para vocês terem uma ideia, em vários festivais do ano de 2017, nesses festivais tem uma mostra que chama Cinema de Lutas. Então são esses cinemas que provocam ação, cinemas que provocam a produção de energia. A gente pode pensar em três momentos desses filmes de intervenção. Cineastas vão para aqueles lugares, fazem filmes junto com as comunidades. Então, um primeiro momento, imediaticidade desse cinema, é que tem alguma coisa que precisa ser mudada. Tem alguma luta que tem que participar dessa luta. Segundo lugar, a médio prazo, provocar ou produzir ou criar uma contranarrativa. A mídia de massa, que nós sabemos. E o terceiro, quem sabe, esse hall, essa coleção desses filmes pode se tornar memória. Por exemplo, na Missão com Cadu, Baronesa, Maré, Travessia, O Povo da Terra do Rio e outros tantos. Agora, em termos de movimentação da indústria no Brasil, o que você destaca de mais importante? É muito bacana você falar de indústria, né? Porque desde a memória do subdesenvolvimento do cinema brasileiro, até agora, acho que o cinema está o cinema brasileiro tenta se constituir enquanto indústria, porque produção, distribuição e exibição, né? E a cadeia girar. Então, eu acho que, primeiro, eu acredito que as inúmeras experiências de cinema na escola. Destaco uma para vocês, que chama Inventar com a Diferença, da Universidade Federal Fluminense. Segundo, os festivais e as curadorias, com mais liberdade, mais democráticas, pensando esses novos sujeitos que estão fazendo filme e para quem eles estão fazendo filme. E a terceira é a ANCINE, a Agência Nacional de Cinema. Toda agência nacional, ela, qualquer que ela seja, ela tem a finalidade de regular esse mercado. E a ANCINE, nos últimos 12 anos, exerceu um papel muito importante no cinema brasileiro. E a gente tem que brigar para que não haja retrocesso. Porque está havendo retrocesso em todas as áreas nesse país. E se houver retrocesso nessa área do cinema e do audiovisual, vai haver... Interrompe esse processo. Esse processo pode ser interrompido. Como é essa pesquisadora de cinema no Brasil? Eu acho que é ficar atenta a esses movimentos e pensar o poder das imagens. Nós podemos dizer da pragmática da imagem. O que, que a imagem pode mudar na vida das pessoas? Dessa imagem urgente, dessa imagem que eu preciso falar sobre ela e que uma pessoa precisou fazê-la, criá-la. Yara, muito obrigada pela participação aqui no Cine Brazuca. Eu que agradeço. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula. Uma aula não, não gosto de aula, não vou ensinar nada pra ninguém. A gente podia fazer um encontro, uma conversa sobre os filmes que vocês querem fazer. Ótimo, sensacional. Hoje você conheceu um pouco mais da história do cinema brasileiro. Continue ligado no nosso programa Milkshake. Tem mais mistura cultural chegando pra você. Pílula, curiosidade sobre o cinema. Nas primeiras ideias para o filme De Volta para o Futuro, de 1985, a máquina do tempo seria uma geladeira ao invés de um carro. Maravilhoso! Que papo sensacional! Nós agradecemos demais a participação da Yara Magalhães no nosso programa de estreia. Muito sucesso para ela! É isso aí, galera! É muito importante a gente dar uma força para a nossa indústria do cinema e assistir os nossos filmes, né? Não desopa! Boa, Mari! E se o cinema da sua cidade não tiver costume de colocar em cartaz os filmes nacionais, chama o gerente, dá um toque e eu tenho certeza que você será ouvido. E bora tocar o bonde porque só tá começando. Agora é hora de falar do encontro do cinema com a música. Quer encontro mais milkshake que esse, Desopa? Tem nem jeito, Mari. Mais milkshake do que esse encontro é impossível. Não é? A Giovanni e a Zilá vão trazer pra gente as trilhas mais marcantes do cinema. Aquelas que só de escutar a cena do filme já vem na cabeça. Trilha sonora é uma das minhas partes preferidas desse universo do cinema. Só de lembrar de algumas já arrepio. Confere aí, galera. E aí, pessoal, meu nome é Zilá Carvalho e tá começando o iPod, seu quadro sobre músicas marcantes. E aí, Zilá? E aí, ouvinte? Meu nome é Giovanna Tedeschi e hoje vamos falar sobre trilhas sonoras que marcaram a história do cinema. Então, Giovanna, as trilhas são parte fundamental nos filmes, né? Elas complementam as emoções que as cenas despertam e criam uma espécie de contexto. Inclusive, acho que é daí que surge nosso hábito de imaginar nossas situações marcantes acompanhadas de músicas, porque elas direcionam os sentidos e emocionam. E por qual música podemos começar, Zilá? Bom, Gi, acho que podemos falar primeiro de Circle of Life, a música do Rei Leão. Ela começa com a fala de um dos intérpretes, Lei Boheme, no idioma Zulu. Inicialmente, as falas seriam um diálogo entre os personagens, mas acabaram encaixando bem na melodia. Em 94, outras quatro músicas dos compositores foram lançadas para o filme. Be Prepared. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Can you feel the love tonight? E I Just Can't Wait to Be King. Gonna be a mighty king, so enemies beware. Well, I've never seen a king or beast with quite so... Não podemos nos esquecer de uma música que incentiva o esporte até hoje. Com certeza, Eye of the Tiger foi tema do filme Rock 3. Interpretada pela banda Survivor, a música também aparece em Asterix e os Vikings e em Debi & Lloyd 2. A canção foi indicada, inclusive, ao Oscar de Melhor Canção Original, mas não ganhou. Eye of the Tiger é, até hoje, um hino do boxe. Curta aí um pouco. E essa é de um filme que eu adoro. Lançada em 1964, Oh Pretty Woman não foi encomendada pela produção de uma linda mulher. A música, na verdade, é que inspirou o filme em que uma prostituta e um milionário se apaixonam. Roy Orbison, o intérprete de Pretty Woman, faleceu em 1988. Foi uma pena, porque a música recebeu um Grammy só após a morte do cantor, em 1991. Essa próxima música é também bem intensa. O poema sinfônico do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, foi baseado no livro de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. A interpretação mais conhecida é da Orquestra Filarmônica de Berlim. O diretor do filme, Stanley Kubrick, optou por não utilizar todas as músicas compostas por Alex North, responsável pela trilha sonora do longa. Alex só soube que suas composições não foram utilizadas quando assistiu ao longa. Bom, pessoal, esse foi o iPod. Até a próxima, Zilá. Espero que tenham gostado, galera. Até mais, Giovana. Até mais, pessoal. Você está ouvindo... Pílula, curiosidade sobre o cinema. E o Lobo de Wall Street, de 2013, entrou para o livro dos recordes como o filme com maior número de palavrões da história. Bom trabalho, Zilaiji. Clássico é clássico. E esses aí não tem nem discussão. Que seleção de trilhas, hein, galera? Espero que vocês tenham curtido, porque as meninas fizeram com muita responsa. Isso mesmo, Desopa. E como o Milkshake é um programa que não para, vamos agora para uma análise fílmica um tanto quanto polêmica. O quadro Mexerico vai trazer a Karen e o Caio comentando um filme recém-estreado, que vem dando o que falar no meio cinematográfico. Desejo de Matar é o nome desse filme. E os meninos vão discutir questões extremamente importantes e decisões muito irresponsáveis tomadas no longo. Aproveitem porque tá muito bom. Confere aí. Mexerico. Fala, galera. Meu nome é Karen Muniz. E eu sou o Caio Roberto. E estamos começando o Mexerico, seu quadro de resenhas críticas do mundo da arte. E como o tema geral dessa edição do programa é o cinema, a sétima arte, hoje a gente traz para você, ouvinte, uma resenha do filme Desejo de Matar. E a nossa conversa vai ser ao som do álbum American Idiot, da banda Green Day. O filme Desejo de Matar é uma produção de 2018 do diretor americano Eli Roth. Narra a história do médico Paul Kersey, interpretado por Bruce Willis, que tem a vida abalada quando sua família é vítima de um crime. Após o assassinato de sua esposa e a agressão de sua filha durante uma invasão domiciliar, o médico resolve fazer justiça com as próprias mãos, e é então guiado por esse desejo de matar. Em busca de sua vingança, Paul sai pelas noites matando criminosos e logo fica conhecido como Anjo da Noite de Chicago. A mídia, entretanto, questiona sua imagem de herói por ser um homem branco armado matando pessoas. Agora atenção, pessoal, um alerta de spoiler aqui pra vocês, porque a gente vai contar o desfecho dessa história, apesar de não ser nada inesperado. Exatamente, Karen. O Paul não descansa até finalmente encontrar e se vingar dos três criminosos que destruíram sua família, saciando seu desejo de matar com um desfecho nada surpreendente. Bom, pessoal, partindo agora para nossa análise, a narrativa do filme não é nada original. Segue uma linha comum de filmes de vingança, criando um personagem que se torna um símbolo do discurso pró-armamentista. Com certeza, Karen. O Paul acaba se tornando exatamente essa imagem de cidadão de bem, que resolve pegar uma arma para livrar a cidade do crime. Uma figura que se aproxima muito do brasileiro que tem o discurso de que bandido bom é bandido morto. Um discurso que é ainda mais perigoso em um país como os Estados Unidos, né, Caio? Que possui uma alta liberdade do uso de armas. Isso mesmo, Karen. E é só observarmos o contexto. Só nesse ano já ocorreram 18 atentados armados em escolas nos Estados Unidos. Isso é muito triste, e é o que tem impulsionado manifestações populares a favor do controle das armas, como o movimento Stop Killing Us, que em português significa Parem de Nos Matar. O movimento foi iniciado pelos jovens e reuniu mais de 1 milhão de pessoas, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Uma ótima iniciativa desses jovens, né? E é nesse contexto que a narrativa do filme se encontra mais deslocada ainda, retratando um personagem que sai matando a partir do seu próprio senso de justiça e que é aclamado pela sociedade como um herói. Além de ser a figura de um homem branco, Caio, em países racistas como os Estados Unidos e o Brasil, em que a gente vê o tratamento da polícia diferenciado dependendo da cor da pele das pessoas, fica a dúvida se a resposta pro Anjo da Morte seria a mesma se ele fosse um cara negro. É, acho mais provável que não. É só citarmos casos como o do Trayvon Martin, um jovem negro que foi morto em 2012 por um segurança que simplesmente suspeitou que ele estivesse armado e disparou antes de checar. Lembrando que o porte de armas é defendido pela Constituição estadunidense. E mesmo que o Trayvon estivesse armado, o segurança só poderia disparar em caso de legítima defesa. E não foi o que aconteceu porque o jovem estava completamente desarmado. Então, Karen, levando em consideração todos esses fatores, podemos dizer que o filme tem uma narrativa irresponsável. Ele aborda o senso de justiça como se fosse algo individual e não leva em conta a complexidade do uso de armas na sociedade. Exatamente, e isso alimenta o pensamento imprudente referente ao uso de armas, principalmente sendo um gênero de filmes tão comum. É isso, gente. Esse foi o Mexerico de hoje, debatendo a relação entre cinema e armamento. E mantenham-se ligados para novas edições do seu quadro favorito de resenhas críticas do mundo da arte. Karen Muniz e Caio Roberto para o Milkshake. Pílula, curiosidade sobre o cinema. Para fazer a animação da Disney, A Bela e a Fera, de 1991, foram precisos 1.400 desenhos por minuto. Pois é, galera, os meninos mostraram pra gente que não é só ir fazendo filmes. Você tem que ter uma narrativa com um compromisso com a sociedade e principalmente com o contexto atual em que vivemos. Justamente, Mari. É muito importante que a gente não propague esses discursos de ódio tão presentes em vários lugares no mundo atualmente, né? Tanto filme sensacional, de qualidade, extremamente responsável, estreando no cinema toda semana, não compensa dar audiência e gastar nosso dinheiro com esses filmes que seguem a premissa do desejo de matar. Mas vamos tocar o bonde. Bom, queridos, e nosso último quadro vai deixar vocês ligadinhos no que está rolando de mais novo no mundo do cinema. É o Se Liga! A Heloísa Rocha e Giovanna Tedeschi vão te colocar a par das últimas estreias nos cinemas brasileiros e também nos próximos eventos cinematográficos que acontecem na cidade de Uberlândia e na UFO. E é isso aí! Então fiquem espertos porque a cidade está cheinha de eventos ligados ao cinema nos próximos dias. É com vocês, meninas! Se liga! Olá, ouvinte! Olá, Heloísa! Meu nome é Giovanna Tedeschi e está começando o quadro Se Liga. E a gente chega com as novidades que tem marcado o mês. Olá, Giovana! E aí, ouvinte? Aqui quem fala é Heloísa Rocha. Fiquem atentos para os eventos mais importantes do cinema em julho. Vamos começar falando sobre os lançamentos de filmes que vão ocorrer em julho e em agosto. E um dos que mais se destaca é a sequência de Homem-Formiga, que estreou em 5 de julho. O herói está em prisão domiciliar depois do que aconteceu em Capitão América, Guerra Civil. Scott Lang tenta conciliar seu papel como pai com as responsabilidades do Homem-Formiga. Com uma nova missão urgente, ele precisa aprender a trabalhar com a Vespa, outra super-heroína. E teve lançamento brasileiro por aí. Também no dia 5 de julho, Débora Seco, Alessandra Negrini e Monique Iozzi entraram em cartaz com o filme Mulheres Alteradas, uma comédia adaptada dos quadrinhos de Maitena. Na história, quatro mulheres têm seus caminhos cruzados em situações típicas do universo feminino. É importante divulgar os filmes produzidos aqui no Brasil. Falamos bastante sobre isso no Cine Brazuca, Giovana. Sim, e por isso, os próximos lançamentos de que vamos falar também são brasileiros. Com Tata Werneck e Cauã Reymond, uma quase dupla estreia em 19 de julho. O filme conta a história de um subdelegado e uma investigadora que precisam encontrar os responsáveis por uma série de assassinatos. Enquanto isso, os dois tentam superar suas diferenças. E também no dia 19, tem o lançamento de O Animal Cordial, estrelado por Murilo Benício. O filme conta a história de Inácio, que gerencia seu restaurante com muita firmeza, provocando conflitos com funcionários. Quando o estabelecimento é assaltado, Inácio e uma das garçonetes precisam encontrar maneiras de controlar a situação e acalmar os clientes que ainda estão na casa. E outro lançamento que aconteceu esse mês foi Todo Dia, baseado no best-seller do autor David Levithan. No filme, uma garota de 16 anos se apaixona por A, uma alma misteriosa que habita um corpo diferente a cada dia. Os dois tentam encontrar um ao outro todos os dias, sem previsão do que pode acontecer. A estreia ocorreu em 12 de julho. Outro lançamento de quinta, dia 12, foi Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Na animação, o neto de Drácula agora é um completo vampiro. Tudo parece bem, até que um milionário ganancioso ameaça destruir o Hotel Transilvânia para construir um resort. A família de Drácula precisa agora se unir com os monstros para manter a propriedade. Que ótimo, Gi! Um lançamento para as crianças. E também, em 12 de julho, estreou Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, com Dwayne Johnson, Neve Campbell e Pablo Schreiber. A história do filme acompanha um veterano de guerra, interpretado por The Rock. O ex-militar é acusado de ter colocado fogo no prédio mais alto e seguro da China. Ele precisa achar os responsáveis pelo incêndio e encontrar sua família, que está presa no edifício. Muita ação nesse filme, né, Lu? Isso também aparece bastante no último lançamento de que vamos falar. A estreia é no dia 26 de julho. Sexto filme da série Missão Impossível, Efeito Fallout conta, como sempre, com Tom Cruise. Participam também Rebecca Ferguson e Henry Cavill. Na história, o agente Ethan Hunt e sua equipe precisam correr contra o tempo depois que uma missão dá errado. E agora vamos falar um pouco sobre os eventos que ocorrem em Uberlândia nesse mês. Temos cinema gratuito. Todo sábado, às 20 horas, na Oficina Cultural, tem o Cineclube Cultura. É um novo filme a cada semana. O Oficina Cultural fica na Rua Tiradentes, número 24, no bairro Fundinho. E tem diversão para as crianças também. Toda terça, às 6 da tarde, tem Cineclube Cultura, com exibição de filmes infantis no Cell Shopping Park. O Cell fica na Rua Juvenília Mota Leite, número 700, no bairro Shopping Park. Para mais informações sobre o Cineclube Cultura e a programação completa, acesse o site www.uberlandia.mg.gov.br e veja a agenda cultural. Bom, ouvinte, esse foi o Se Liga, as novidades do mês. Até mais, Giovana. Até mais, Heloísa. E até a próxima Mistura Cultural, ouvinte. curiosidades sobre o cinema. Gandhi, de 1982, entrou para o livro dos recordes como o filme com o maior número de figurantes da história. Foram mais de 300 mil pessoas. Espero que vocês tenham entrado na nossa bolha cinematográfica e curtido muito o programa de hoje. A companhia foi ótima e no próximo encontro a gente preparou uma overdose de som para vocês. Uma programação diversa sobre o cenário musical. Não dá pra perder. Falou, galera! Até mais e obrigado por terem sintonizado no Milkshake. Você ouviu? Milkshake!